Observatório Fora do Eixo. Alô. Alô, alô, alô. Sim, muito boa noite mais uma vez. A todos os ouvintes, a todos os internautas, a todas as pessoas conectadas na web rádio Fora do Eixo. Estamos transmitindo aqui ao vivo de São Carlos, no interior de São Paulo. Estamos aqui na sede do Massa Coletiva, núcleo cooperativo de comunicação e cultura, que conecta a cidade de São Carlos ao circuito Fora do Eixo. Estamos no ar, como eu disse, desde as 7 horas da noite, com a programação diária da web rádio. E a partir desse momento, então, estamos dando início aí oficialmente à programação do Observatório Fora do Eixo, né, esse grande ciclo de debates, trocas de experiências e tecnologias que o Circuito Fora do Eixo está produzindo aí, com a integração de todos os coletivos, basicamente em dois ambientes virtuais, né? Um é aqui a Web Rádio, da onde os nossos convidados, da onde os palestrantes fazem, né, o seu painel. E aí nós temos também a nossa sala de debates aí na plataforma Freenode, numa sala que está postada no blog www.salaobservatorioforadoeixo.blogspot.com. E é lá que todo mundo que está sintonizado pode ir postando as suas dúvidas, os seus comentários, que aí no segundo momento aqui do nosso programa de rádio, né, que é o que na verdade é o Observatório Fora do Eixo, a gente vai estar passando então para os palestrantes. Só ainda fazendo uma contextualização técnica aí, bem legal, né, a gente ressaltar que esse momento está sendo bem importante aí também para todo o programa de comunicação do Circuito Fora do Eixo, marcando aí uma aproximação definitiva, né, das nossas tecnologias de comunicação com toda a filosofia e suporte técnico do software livre, né, participando aqui diretamente. A própria sala do Freenode, onde estamos debatendo, é um exemplo disso. E assim como os softwares, né, que estão sendo usados aqui na sede do Massa Coletiva, como o Ardor, o Jack e também o Dark Ice, em breve a gente vai estar postando alguns links desses softwares aí na sala de debates no Freenode, para quem estiver interessado também aí em transmissão em software livre, já poder ir dando uma pesquisada, certo? Bom, então agora aqui até numa ação de desmistificação dos meios de comunicação, vamos estabelecer ao vivo aqui, né, a conexão com o palestrante, com o nosso convidado de hoje, o Joaquim Melo, né, ele que vai entrar aqui no ar com a gente representando o Banco Palmas, né, uma iniciativa aí pioneira, uma verdadeira referência no Brasil, não só, né, no campo do movimento da economia solidária, mas também na implementação e gestão de moedas sociais e bancos populares. Alô? Aqui, ó, Joaquim está chegando na linha com a gente. Alô, Joaquim, tudo bem? Está me ouvindo? Alô, estou te ouvindo bem. Legal, bom, é isso aí. Joaquim já está na transmissão com a gente. Estamos prontos para começar, então, o nosso primeiro debate, o nosso primeiro momento do debate, né, na verdade. E o Joaquim vai começar falando, então, contextualizando um pouco, né, a trajetória da Associação de Moradores, né, do Conjunto Palmeira, que ficou aí popularmente, pela solidez das suas ações, conhecida como Banco Palmas. O Joaquim vai passar um pouco dessa trajetória para a gente. As perguntas já podem ser indo postadas no Freenode e depois a gente dá sequência, então, com o nosso debate. É com você, Joaquim. Muito bem. Então, é importante a gente saber que o Conjunto Palmeira foi uma grande favela que surgiu em 1973, né, que nós fomos despejados aqui para essa região aqui, sul de Fortaleza, né, através de despejos, porque foram construir ali a orla marítima de Fortaleza, os hotéis, as avenidas e tudo mais, e nós viemos para cá em barracas de lona, enfim, numa situação assim bem desumana, bem cruel. Ficamos aqui por muitos anos, por 10 anos, e ao longo de 1980, após aí quase uma década das pessoas ficarem morando numa situação sem água, sem esgoto, sem saneamento, sem nada, em 1981, nós criamos aqui a nossa Associação de Moradores, né, que é a Associação de Moradores do Conjunto Palmeiras, que é a associação que até hoje está levando a cabo aí o banco comunitário, que é o Banco Palmas. Então, a década de 70 para nós foi uma década muito difícil, foi uma década que nós moramos em barracas de lona durante 10 anos, uma situação bastante desumana. E a década de 80 se inicia aí com a criação da Ação dos Moradores, e a gente começa a organizar as famílias para as grandes lutas sociais, grandes lutas populares. Então nós fizemos várias caminhadas aí para o governo do estado, passeatas, reivindicações em gerais, criamos uma série de movimentos sociais no bairro, grupos de jovens, grupos de mulheres, grupos de alcoólatras, enfim, creches comunitárias, centros de nutrição. Então aí a década de 80 foi uma década que a gente considera de mobilização, de organização social, quando nós fomos pressionando e nos organizando e pressionando o governo do estado, a prefeitura, para as obras de saneamento, de drenagem, de construção do Conjunto Palmeiras. Na época aí, nós éramos campeões em tudo quanto era doença de calazar, dengue, enfim, rubéola, todas essas doenças que vêm da falta de saneamento. Para as pessoas que estão nos escutando, que não conhecem essa história, contextualizando, o Palmeiras nessa época tinha aí 25 mil habitantes e nós não tínhamos sequer água potável para beber. Como o Conjunto Palmeiras, o lençol freático é muito alto, porque aqui é perto de pequenos riachos, então o terreno é muito alagadiço. Então, como também não tinha saneamento, esgoto, não tinha nada, eram fossas, aquelas fossas tradicionais, então a água era muito contaminada. E as pessoas eram obrigadas a comprar água para tomar, só que essa água vinha em carros, em carroças, e vinha de semana em semana. Então, era uma situação realmente de uma verdadeira tragédia urbana que se viveu aqui. E foi nessa década também que nós travamos as grandes lutas, vários companheiros foram presos, porque pega exatamente o período antes de 84, ainda no final da ditadura militar, mas um pouco depois também da ditadura, ainda com muita repressão. Então, foi o período na década de 80 que a gente se fortaleceu, nosso processo de organização, nosso processo de luta, mas também que nós sofremos muita repressão do ponto de vista da polícia, do ponto de vista dos confrontos urbanos todos dessa época. A nossa história começa a mudar do ponto de vista da urbanização do Palmeiras em 1991. No começo da década de 90, em 91, nós fizemos aqui no Conjunto Palmeiras um grande seminário que entrou para a nossa história, chamado Habitando o Inabitável. O nome já dizia muito, né? Habitando o Inabitável. Porque era o momento, a gente dizer assim, a gente não pode continuar morando num bairro desse, com 25 mil famílias, completamente sem nenhuma estrutura, sem nenhuma infraestrutura urbana, sem saneamento, sem nada. E nesse seminário, Habitando o Inabitável, em janeiro de 91, nós fizemos o primeiro grande pacto social do bairro. Tomamos duas decisões. Primeiro, criamos uma federação local, que era um grande fórum local, chamado União das Associações e Grupos Organizados do Conjunto Palmeiras, que era um fórum que reunia tudo que existia. Grupos de menores, mulheres, jovens, igrejas, escolas, todos os movimentos sociais e organizados que tinha na comunidade. Então, criamos esse tipo de uma federação local e fizemos um plano estratégico para 10 anos, que era chamado PDCI, Plano de Desenvolvimento Comunitário Integrado. Esse plano estratégico colocava para nós próprios essa determinação em urbanizar o Conjunto Palmeiras nos próximos 10 anos. O Palmeiras, eu não falei anteriormente, mas só para contextualizar, ele está em Fortaleza, está a 20 quilômetros do centro comercial, da praia, né, em Fortaleza, que é a zona privilegiada da cidade. Então, nós estamos bem na periferia da cidade, já quase saindo para a região metropolitana. Então, voltando para os anos 90, em janeiro de 1991, após o seminário Habitando Inabitável, nós começamos uma série de mutirões comunitários no bairro. Tudo que tem no Palmeiras hoje, de infraestrutura, drenagem, praças, calçamentação das ruas, foi feito em mutirão. Então, a década de 90 foi a década onde a gente organizou os moradores do bairro, a Associação de Moradores organizou os moradores e começamos a fazer as grandes obras de urbanização. Há de se perguntar de onde vinha o dinheiro para se fazer essas obras. Tivemos vários projetos de cooperação internacional, teve muita verba da Alemanha, da GTZ, tivemos parcerias também com o governo do estado, com a prefeitura, coisas pequenas como bingo, rifa, gincana, tudo isso que poderia captar recursos, mas todos os recursos vinham para a Associação de Desenvolvedores do Bairro. A associação gerenciava esses recursos, prestava conta, organizava os mutirões. Através desses mutirões, nós fomos conseguindo, aos poucos, urbanizar o conjunto Palmeiras. Aí fizemos a drenagem, aí fizemos a calçamentação, aí fizemos sistema de esgotamento sanitário, pracinhas, enfim. Demos aquele traçado, as principais redes de urbanização que se pode pensar, que é saneamento, drenagem, água e luz. Então, a década de 90, a gente considera como uma década de urbanização do bairro, dos grandes mutirões para a urbanização do bairro. Mas, para a contradição de nosso processo, é exatamente nesta década, na década de 90, onde acontece uma grande tragédia no conjunto Palmeiras. O que foi essa tragédia? Em 96, nós fizemos uma pesquisa, que a gente gostaria também de fazer um parênteses para registrar isso. A gente tem toda um passado aqui, toda uma militância de estudar, de ser autodidata. Então, a gente tem grupos de estudos, tem sendo documentação, a gente faz pesquisas populares com os nossos jovens. Então, para alimentar essa ideia de que o povo, embora esteja na favela, mas ele pode também se capacitar a estudar através de seu próprio processo de capacitação. E uma dessas nossas pesquisas, em janeiro de 96, identificou que muitos moradores do Palmeiras começavam a ir embora do bairro e começavam a ocupar outras favelas. E nós nos perguntávamos por quê e verificamos duas questões. Primeiro, porque agora chegava as chamadas taxas. Taxa de água, taxa de luz, taxa de esgoto, que antes não tinha, IPTU, que não era cobrado e agora começava a ser cobrado. E como os moradores não tinham aumentado a sua renda, eles não tinham como pagar essas taxas. Então, a casa ficava cara. Então, eles não tinham, ficavam endividados, a água, a luz era cortada, e eles começaram a vender os barracos e ir embora para outras favelas mais distantes. Ao mesmo tempo, já tinha quem quisesse comprar as casas do Palmeiras, porque antes não tinha quem quisesse, evidentemente. Casas dentro de uma região alagada, sem infraestrutura, ninguém queria comprar. Mas agora, como o bairro já tinha se urbanizado, começava a ter uma especulação imobiliária dentro do próprio Palmeiras. E as famílias com baixa renda começavam a vender essas casas, já tinham compradores de fora e iam embora para outras favelas. Ou seja, nós passamos 20 anos, podemos dizer, lutando pelo bairro, e agora os moradores não podiam morar na própria comunidade que eles mesmos conquistaram, que eles mesmos construíram. Isso era uma puta de uma contradição que a gente estava vivendo e nós fizemos exatamente nesse mês, em janeiro de 97, e já foi 97, em janeiro de 97, nós fizemos o segundo seminário Habitando Inabitável. O segundo seminário Habitando Inabitável, ele tomou esses dois caminhos. Primeiro, avaliou que o nosso primeiro seminário tinha sido um sucesso, que a gente tinha conseguido urbanizar o Palmeiras ao longo de 6 anos, 7 anos, né? Embora fosse um bairro popular, com problemas de manutenção, de lixo na rua, enfim, com todos aqueles problemas comuns aos bairros populares, mas já se tinha um grau de urbanização que caracterizava não mais uma favela, e sim um bairro popular. Ao mesmo tempo, se constatou isso que a pesquisa mostrava, que os moradores começavam indo embora do bairro, porque não podiam pagar o bairro, ou pagar as taxas, exatamente porque não tinham aumentado a renda. Isso é uma coisa muito comum quando se pensa em urbanização de favelas. Se a gente não pensa, junto com a urbanização, um programa de geração de renda, acontece que as famílias melhoram a casa, mas não melhoram a renda, termina que elas vendem as casas. E foi neste seminário, em janeiro de 1997, que nós tomamos uma decisão, que na próxima década, a década de 2000, a grande prioridade seria não mais a urbanização do bairro, e sim um programa, um projeto de geração de trabalho e renda aqui na comunidade, na periferia. E quais eram as condições socioeconômicas do Palmeiras na época? Como em qualquer periferia, a maioria das pessoas tinha um baixíssimo grau de escolaridade, a maioria estava desempregada, boa parte com nome no SPC, no Serasa, no Cadim, e a situação era essa, uma situação comum nas grandes periferias da cidade, das metrópoles. E para montar o nosso programa de geração de renda nessas condições, nós partimos de uma pergunta que era a seguinte: por que é que nós somos pobres economicamente? Nos perguntávamos como é que um bairro, um povo que se organiza, que luta por um bairro, que cria mutirão, que constrói um bairro com suas próprias mãos, por que que esse povo é pobre economicamente? A resposta mais comum que se podia ouvir, que se tinha, era dizer: nós somos pobres porque não temos dinheiro. Mas isso era muito óbvio, mas não satisfazia a indagação. Então a pergunta passava a ser: por que que nós não temos dinheiro? E daí surgiu a resposta a essa pergunta, que veio dar origem à metodologia dos bancos comunitários que temos até hoje. Porque a resposta que se chegou foi a seguinte: nós não somos pobres economicamente. Nós nos tornamos pobres porque perdemos nossa base monetária local. Ou seja, o que é isso? Quer dizer, não é que a gente não tenha dinheiro. Quer dizer, por mais pobre que a gente seja, mas dinheiro existe. Quer de programas do governo, quer de esmola, quer de trabalhadores autônomos, de aposentado. O problema é que a gente perde todo o dinheiro que a gente tem. A gente perde a base monetária. E como é que a gente perde a base monetária? Porque todo o dinheiro que a gente tem, a gente compra fora do bairro. Ou compra fora do bairro, ou compra no bairro produtos que vêm de fora. Então, isso vai indo embora, o nosso dinheiro, para outras comunidades, para outras cidades, para outros países, para outros mercados. Ora, aí temos na época a simbologia do balde furado. O que era a simbologia do balde furado? É dizer assim: tem um balde que tem furo. Então, o dinheiro entra por cima do balde. O problema é que ele vai embora pelos furos do bairro. Então, nós criamos uma tese que dizia o seguinte: não existe bairro pobre, não existe comunidade pobre, não existe município pobre. O que existe é bairro, comunidade, município que se empobrece porque perde suas poupanças locais, perde sua base monetária local. Portanto, por mais pobre que seja o bairro, por mais pobre que seja o município, ele é portador de desenvolvimento econômico, desde que ele consiga fazer que essa base monetária fique localmente. Então, toda essa discussão dos anos de 1997, fizemos 96 reuniões com comerciantes, com empresários, que eu digo são pequenos mercadinhos, pequenos produtores do bairro, com os moradores, formatando esse programa, como seria esse programa, né? E isso veio a se consolidar no que nós chamamos de Banco Palmas. O Banco Palmas seria um programa que iria exatamente encontrar a rolha para o balde, ou seja, estimular que as pessoas produzissem no bairro e estimular que as pessoas consumissem no próprio bairro. Essa era a grande teoria: produzir e consumir localmente, formando isso que nós chamamos de uma rede de prosumidores, ou seja, que considera que todos nós somos ao mesmo tempo produtores e consumidores. Foi uma grande dificuldade no início, porque ninguém acreditava nesse banco. Imagine isso em 1997, na periferia de Fortaleza, ninguém acreditava nessa loucura desse banco comunitário, e nós saímos pedindo dinheiro a todo mundo, ninguém acreditava nisso. Finalmente conseguimos R$12.000 emprestado de uma ONG aqui, o Ceará Periferia, uma ONG local, R$2.000 só. E no dia 20 de janeiro de 1998, exatamente 20 de janeiro de 1998, nós inauguramos o nosso banco, o Banco Palmas, em homenagem ao Conjunto Palmeiras. Tem uma cena muito engraçada nessa história, porque só era R$2.000 e nós chamamos a imprensa toda para divulgar. E naquela época, essa história de microcrédito, banco comunitário, ainda dava muita mídia, era muita novidade. A imprensa veio e nós tínhamos que fazer imagem para a televisão, então tínhamos que dar os primeiros cheques e tudo mais. Então nós damos os 5 primeiros clientes que apareceram, nós demos os 5 cheques iniciais, 5 créditos iniciais, e o banco amanheceu no outro dia liso. Então o Banco Palmas quebrou logo na primeira noite, já foi à falência, porque não tinha mais dinheiro para emprestar no outro dia. Mas depois as pessoas foram pagando, e o banco foi conseguindo recursos daqui, dali, da cooperação internacional, e foi criando seu capital. Então começamos com 5 clientes e com 20 cartões de crédito, que era o Palma Card, que é o cartão de crédito comunitário, onde as famílias compravam com esse cartão, era o estímulo ao consumo local, que elas podiam comprar com o cartão de crédito aqui no Conjunto Palmeiras. Aí fomos começando, as primeiras famílias foram pagando e as pessoas foram acreditando, e aí em 2000 a gente avança para o sistema de moeda social. O cartão de crédito era bom, mas ele tinha vários problemas, porque quando a pessoa comprava numa localidade, no comércio, a fatura ficava presa. Então, só com um mês que o dono do comércio vinha ao Banco Palmas resgatar o dinheiro, enquanto isso ficava assim, circular. É, e aí nós inventamos a moeda, porque a moeda, ela circulava no conjunto com muito mais agilidade, com muito mais facilidade. No começo a moeda era restrita a um grupo de pessoas, era um clube de trocas, como nós chamamos no Brasil, onde uma vez por semana as pessoas vinham e trocavam uma com as outras, produtos que traziam, diversos produtos. Funcionou por um tempo, mas depois as pessoas começaram a dizer: ora, se nós podemos trocar uma vez na semana, por que que não pode trocar todos os dias? Então, por que que a gente não considera que o bairro inteiro é um clube de trocas? E assim foi feito. Nós saímos cadastrando os comerciantes, os produtores, identificando com a placa, aceitamos moeda Palmas, e a moeda começou a circular livremente, comprando umas pessoas das outras, circular como se fosse um dinheiro comum, como se fossem reais, só que circulando localmente, né, circulando na própria comunidade. E aí isso foi crescendo bastante. Em 2005 fizemos uma parceria com o Banco Popular do Brasil, e aí nós pudemos alavancar nossa carteira de crédito, atender bem mais pessoas. Hoje nós temos 800 mil reais já aqui emprestado no bairro, já com uma cerca de 700, 800 clientes do banco, pessoas que têm crédito no banco, e está aí já com 30 mil em moeda social circulando diariamente na comunidade, com um volume aproximado de 2 a 3 mil palmas de compras diárias na comunidade, circulando unicamente. Então, esse modelo de investir na produção, investir no consumo local, é o modelo que foi dando certo aqui no Conjunto Palmeiras e foi se multiplicando no Brasil. Hoje nós somos 47 bancos comunitários em todo o Brasil, de São Paulo até as Ilhas do Marajó, no Pará. Resumindo, dizendo que o banco comunitário não tem filial, então não são filiais do Banco Palmas. Cada comunidade é proprietária de seu banco, cada comunidade tem o seu nome, o nome do seu banco, o nome de sua moeda, e é gestora e decide pelo banco local. Nós somos uma rede nacional de bancos comunitários, que tem uma carta de princípios, tem um código de ética, mas a liberdade e a gestão é do local. Então, cada comunidade tem o seu banco, esse que é o grande barato, nem ter um sistema bancário descentralizado, né? Um sistema bancário que permite que as pessoas que têm dinheiro naquele banco decidam pelo banco, de forma democrática. Decidam, inclusive, a taxa de juros, o dia que o banco abre, o dia que o banco fecha, as prioridades do banco. Isso é muito bacana, porque mostra uma nova lógica de se organizar o sistema financeiro, e de maneira que um dos trabalhadores, que são os usuários do banco, são também proprietários desse seu banco. Eu comecei de forma meio apressada, trabalhada, não fiz nenhuma saudação, mas eu queria aqui nessa final dessa minha primeira fala, deixar aqui um abraço para todo mundo que está aí conectado, escutando a gente, e dizer que é um prazer, uma honra falar com tantos companheiras e companheiros que eu sei que estão nessa militância de construção desse mundo novo, de justiça, de igualdade, de felicidade, que é, no fim de tudo, isso é a grande razão dessa nossa luta, da economia solidária, de tantos companheiros que estão aí, tantas frentes de batalha. Eu ficaria com essas colocações iniciais, aí a gente vai ampliando a partir das perguntas, para a gente poder fazer uma coisa mais interativa. Não, tem sensação que ninguém está ouvindo também, né? Tem isso. Não, tem bastante gente ouvindo aqui, Joaquim, presencialmente aqui na sede da nossa coletiva. A gente está em umas 10, 12 pessoas, fora, né, todo mundo que está conectado aí junto com a gente, debatendo já, as perguntas já estão chegando. Pode ficar tranquilo que você está em companhia de bastante gente, de vários companheiros, como você mesmo disse. Bacana. Então, Joaquim, que nem a gente falou, a gente está programando aqui, a gente faz esse momento de debate no formato de um programa de rádio, né? Então, a gente tem aí um rápido intervalo aqui para fazer. A gente termina de sistematizar as perguntas rapidinho e já volta com o debate, tá? Aí é legal você continuar na linha com a gente, tem uma forma de você também entrar em contato aí com o nosso trabalho, né, com as bandas que fazem parte aí do Circuito Fora do Eixo. Pode ser? Bacana, continua na linha. Legal. Então, aí só contextualizando para os ouvintes, a gente está ilustrando aqui a programação musical do Observatório Fora do Eixo, com faixas que estarão, né, aí na primeira coletânea Fora do Eixo a ser lançada em breve. A gente confere agora aí rapidinho o som da banda Calístoga, banda que representa o coletivo Noise, da cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. E daqui a pouco a gente volta, então, com a fase do debate aqui com o Joaquim. Não saiam da sintonia, Observatório Fora do Eixo. Observatório Fora do Eixo. Observatório Fora do Eixo. É isso aí, Web Rádio Fora do Eixo ao vivo, aqui na transmissão do Observatório Fora do Eixo. Estamos aqui de volta, então, no nosso intervalo, né, levando ao ar aí sons que estarão na primeira coletânea Fora do Eixo, a ser lançada em breve, e já estamos prontos aí para voltar, então, para a nossa segunda fase, né, para a segunda parte do programa, levando aí para o Joaquim as perguntas que estão sendo feitas pelos internautas conectados. Já temos aí mais de 40 conexões, a maioria delas coletiva, né, com várias pessoas juntas, sintonizadas, dando aí um número bem legal de pessoas que estão realmente espalhadas e integradas aí por todo o Brasil, debatendo a economia solidária e a produção cultural, fundamentando aí, né, a construção do Fora do Eixo Card. Bom, Joaquim está com a gente aí na linha, podemos partir para a fase de perguntas? Beleza, tranquilo, manda brasa. Bem legal. Bom, vamos para a primeira pergunta aqui. Ela foi feita pelo Danilo, que trabalha na Incop. A Incop é a Incubadora Regional de Cooperativas Populares aqui da Universidade Federal de São Carlos. E a pergunta dele é a seguinte: Joaquim, se fosse para fazer o que foi feito para o desenvolvimento do Conjunto Palmeiras, novamente, né, nos dias de hoje, você indicaria começar investindo na renda primeiro, ao invés de investir na infraestrutura? Ou traçaria um caminho que levasse ambos ao mesmo tempo? É, essa é a grande sacada, essa é a grande saída. O grande aprendizado dessa fase da nossa urbanização aqui foi isso. É dizer que a gente tem que caminhar os dois juntos, caminhar a infraestrutura, a melhoria de infraestrutura com a melhoria de renda. Porque, na verdade, você pode, com o próprio recurso da infraestrutura, no nosso caso aqui, o que é que nós fizemos? Nós construímos casas, construímos creches, praças, canal de drenagem, um monte de coisa, que, em mutirão, é verdade, mas muitas vezes também contratando empresas especializadas. Mas no dia que acabou tudo, acabou o dinheiro, acabou os trabalhadores estavam desempregados. Então, se a gente tivesse naquela época essa concepção de economia solidária que nós temos hoje, de empreendimento solidário, a gente, com o dinheiro que tinha chegado, ao invés de pagar os trabalhadores diretamente, tínhamos criado empreendimentos, cooperativas ou outras formas de empreendimento, mas certamente cooperativa de construção civil, ou uma cooperativa de construção de tijolos, cooperativa de construção de móveis, janelas, portas, enfim, essas coisas todas. De maneira que essas próprias empresas, com o mesmo dinheiro que foi gasto, a gente teria contratado a empresa local, que teria feito todas essas obras de urbanização, de saneamento do bairro, e ao final da construção, nós teríamos as empresas organizadas, capacitadas, treinadas, né? Porque foram obras ao longo de 6 anos, que teriam dado continuidade à geração de trabalho, à geração de renda na comunidade, tanto empregando os trabalhadores, como trazendo renda para dentro da comunidade. Então, eu acho que o grande aprendizado, a grande lição aprendida nesse processo é que não se pode pensar em urbanizar para depois gerar renda, e que é possível se fazer as duas coisas juntas, pegando o próprio dinheiro da urbanização, daquelas obras, e criando empresas locais. Eu tenho divulgado isso com várias prefeituras do Brasil, vários governos que trabalham em mutirões para fazer casa, obras de drenagem, praças, todo tipo de trabalho de serviços urbanos feitos nas cidades, podem ser feitas com empresas locais. Então, ao invés de você contratar uma empresa de fora, geralmente pagando caro, uma empresa meramente de caráter capitalista, que não vai deixar nada na comunidade, estimula os trabalhadores a fazer uma empresa local, a organizar um empreendimento solidário local, de preferência uma cooperativa, e faça esse mutirão, essas obras de saneamento com empresas locais. Porque é isso que garante a continuidade depois da obra, de que a comunidade vai continuar fortalecida com trabalho e renda. Isso é uma visão de sustentabilidade. Muita gente tem a visão de sustentabilidade é meramente econômica, vendo ali o orçamento, qual é o maior, qual é a empresa que vai pagar mais, qual é a empresa que vai pagar menos. Mas não se coloca o ser humano, os trabalhadores daquele local. Não basta levar o serviço para a comunidade, tem que organizar a comunidade, gerar emprego para a comunidade de forma sustentável, de maneira que quando acabar aqueles serviços, esses empregos possam continuar. Então não é fazer para a comunidade, sim fazer com a comunidade, sempre consorciando geração de renda e infraestrutura urbana. Esse, para nós, foi o grande aprendizado aqui no Conjunto Palmeiras com o nosso processo de urbanização. Bem legal, bem legal. O fluxo aqui do debate, Joaquim, na verdade, está chegando várias perguntas aqui para a gente, e acho que é um sinal aí da empolgação do pessoal com a sua participação, né, e até da referência mesmo que é o Banco Palmas para todo esse movimento. Então eu vou pegar algumas perguntas aqui que tratam do mesmo tema, né, e vou fazendo elas, a gente vai tentar matar elas em bloco de dois, sempre anunciando aí quem que mandou as perguntas para a gente. Então a gente tem uma pergunta que foi enviada para a gente pelo Gabriel, do Lumo Coletivo, né, lá de Recife, Pernambuco, também aí coletivo conectado ao circuito Fora do Eixo, e a pergunta dele é a seguinte: outras comunidades de Fortaleza também quiseram implementar o banco, né, buscaram uma assessoria, buscaram uma parceria com vocês para isso. Como funciona o repasse dessa tecnologia para outras comunidades? E aí, na sequência, tem uma pergunta do Pablo Capilé, né, do Espaço Cubo de Cuiabá, que é, ele começa, né, contextualizando, dizendo que teve o prazer de conhecer pessoalmente, né, a experiência de vocês e ficar bastante, né, impressionado e entusiasmado. E aí ele gostaria que você comentasse um paralelo, né, entre a rede de moedas sociais que estamos tentando, né, que estamos criando nacionalmente entre os coletivos do Circuito Fora do Eixo e a rede de bancos populares que o Banco Palmas tem ajudado a organizar no país. E como podemos, aí, num segundo momento, gerar uma interface, gerar, né, uma colaboração, um debate, uma troca de conhecimentos entre essas duas iniciativas. Ah, beleza. Primeiro eu dizer o Pablo Capilé, que eu também conheci pessoalmente, e é um dos caras bem doido, né? A gente pensa que a gente é doido aqui, mas ele é um cara mais doido que a gente. Mas como esse mundo tem que ser doido mesmo para transformar, quem quer mudar, tem que ser anormal, fora do normal. E o Pablo é, sem dúvida, um cara que não tem bem o juízo no lugar, aí no bom sentido. Mas é isso aí, eu acho que os bancos comunitários é uma tecnologia social. Assim a gente compreende. Como uma tecnologia social, ela não tem dono, ela é da sociedade. Então, a propriedade não é nossa. Então, a gente tem tentado, no Brasil inteiro, fazer palestras, seminários, contribuir indo nas comunidades para que essa tecnologia possa ser ao máximo, multiplicada no Brasil. Em Fortaleza, nós temos, fora nós, o Banco Palmas, nós conseguimos ajudar comunidades a criar mais dois já. Tem um na Grande Portugal, que é um bairro aqui da periferia de Fortaleza, e no Pirambu, que é uma outra periferia ao norte de Fortaleza. A grande dificuldade das comunidades é que, para implantar o banco, precisa de um certo montante. Em média, hoje, a gente precisa de R$60 mil para implantar um banco, para comprar computadores, para equipar, fabricar as moedas sociais, fazer os materiais, as capacitações, enfim, um pacote que sai em torno aí de R$60 mil entre criar e fazer um acompanhamento por um ano, que é a metodologia nossa diz isso. Com 3 meses uma comunidade se faz o processo de organização, de capacitação, inaugura o banco e depois disso a comunidade precisa mais de 9 meses de acompanhamento técnico para não deixar que a peteca caia. Então isso tem um custo. Esse tem sido a grande dificuldade, digamos, para que esses bancos não se multipliquem aos milhares, porque é preciso parceria e sempre buscar algum parceiro local que possa bancar esse custo inicial, e as comunidades geralmente não os possuem. Mas a tecnologia em si, o nosso processo de repasse da tecnologia, é uma coisa que não tem nenhum custo para a comunidade, a gente vai estar disponível no Brasil todo, temos feito isso. É sempre um prazer e uma missão. A nossa meta é criar 1.000 bancos comunitários no Brasil até 2010, 2011, para que a gente possa dizer que é possível, de forma democrática, implantar uma outra lógica de financiamento, uma outra lógica de banco, de sistema financeiro, onde a comunidade é proprietária desse banco. As moedas sociais, aí entrando um pouco na questão que o Capilé levanta, eu acho que o trabalho pelo que eu vi da palestra do Capilé aqui, nossa rede de bancos, é um trabalho ligado a moedas sociais e cultura, aos empreendimentos de cultura nas suas mais variadas formas, que tem, no fundo, na sua essência, é o mesmo modelo que a gente utiliza no banco comunitário. E qual é o papel da moeda social? O papel da moeda social é alimentar um circuito econômico, financeiro, entre aqueles empreendimentos solidários, que é uma rede. No nosso caso, a rede é um bairro, né? São os vários comércios do bairro. No caso, até onde eu sei, no caso da experiência do coletivo de cultura, a rede são os empreendimentos culturais, as suas mais variadas formas, né, de banda, de comércio, que trabalhe com venda de produtos culturais. Mas é uma rede, é uma forma de alimentar esse circuito econômico local, fazendo com que o PIB, porque o PIB de um país, ou de um bairro, ou de uma cadeia produtiva, não é a quantidade de dinheiro que tem. O PIB é a velocidade que o dinheiro circula. Então, a moeda social ela tem essa finalidade, de deixar que o dinheiro circule naquela rede, naquele espaço determinado de circulação. Pode ser uma rede de um bairro, pode ser uma rede cultural, por exemplo, de produtos culturais. Então, nesse sentido, os dois modelos, os dois formatos de moeda social que nós adotamos é muito parecido. É moeda social, que está sob o controle da sociedade, ela é circulante porque ela circula livremente. Então, de maneira que eu acho que tem, assim, a moeda social da rede de cultura e a moeda social dos bancos comunitários, que é mais voltado para bairros, ela tem tudo a ver. Primeiro porque a economia solidária, que se trabalha nos bancos comunitários, portanto, estou falando de bairros e municípios, tem a cultura como um fator determinante, né? O nosso coordenador de cultura aqui do Banco Palmas gosta sempre, em todas as suas falas, dizer isso, né? Se a cultura não mudar o mundo, mas se o mundo mudar é por causa da cultura. Uma coisa assim, que é certa. Então, a cultura e a arte, ela faz parte do ser humano, ela é fundamental em qualquer economia solidária, em qualquer processo de mudança de mundo. Então, se pensar num projeto de moeda social ligado à cultura nos bancos comunitários, tem uma relação direta. É porque a cultura é parte integrante também dessa nossa lógica, dessa nossa metodologia. Depois, muitos empreendimentos que são ligados à cultura funcionam também nos bairros, funcionam nos municípios. Então, eles estão integrados também nas redes locais de produção e consumo que os bancos comunitários alimentam. Então, eu vejo que são duas experiências que estão caminhando, que têm uma essência muito própria, que é a valorização do local, a valorização dos produtos feitos pelos empreendimentos de economia solidária, e que buscam que a riqueza seja gerada a partir dessas redes, e o que é mais importante, que essa riqueza gerada volte para as pessoas, para os empreendimentos que foram integrantes, que geraram essas riquezas. De maneira que eu acho aí, Capilé, que a gente tem muita bola para bater, muita coisa para contribuir, e eu queria já me antecipar, ele fazer um convite, agora em São Paulo, novembro, 15, 16 de novembro, nós estamos fazendo o terceiro encontro nacional da rede de bancos comunitários, onde o tema da moeda social será um tema muito forte, e já quero lhe convidar aqui para você estar lá participando com a gente, mais uma vez, mostrando a evolução do sistema que vocês estão desenvolvendo e a gente trabalhar essa interface, ver como é que cada vez mais a gente aproxima esses nossos dois caminhos, dois modelos que nós estamos trabalhando com as moedas sociais, que é o futuro do Brasil ou da humanidade, né? Criar um sistema financeiro, repito, o grande barato é que ele é descentralizado e ele é sob o controle dos trabalhadores, ele é sob o controle da sociedade que gera o sistema, que é proprietário desse sistema. De maneira que estamos bem confiantes no trabalho que vocês estão fazendo com a cultura e também aqui da Rede Bancos Comunitários, e vamos nos encontrando aí no processo. Bem, bem legal, Joaquim. Muito interessante aí esse momento aí do Observatório servindo, né, não só como um momento de debate e formação, mas também como já como práticas de articulação e organização coletiva, como esse encontro aí que você convidou o Circuito Fora do Eixo aí, né, na pessoa do Pablo para participar. Bem bacana mesmo. Para dar continuidade aqui, eu separei mais três perguntas que foram enviadas, né, todas mais ou menos agora mais focadas, né, na economia, né, do ponto de vista científico da palavra, para o pessoal poder compreender um pouco aí das ações de vocês. E essa, uma das perguntas foi enviada pelo Vitor, né, do coletivo Catraia, lá de Rio Branco, no Acre. Temos uma pergunta também do Marcelo, do Espaço Cidadão do Mundo, de São Caetano, na Grande São Paulo, e a Marielle Ramírez, do Espaço Cubo de Cuiabá. E eu vou tentar passar um pouco, né, sobre cada uma delas aqui para você. Então a gente começa com o Vitor. Joaquim, qual é a relação da palma com o real? Existia no início uma relação de vendas e compras entre as duas moedas? A questão do Marcelo é mais voltada para a questão dos juros, Joaquim. É a seguinte. Gostaria de saber como o Banco de Palmas consegue indexar os juros em índices baixos. Isso traz à tona uma nova lógica dentro da ciência da economia? E a questão da Marielle mais voltada à relação com os fundos de investimentos. A pergunta é a seguinte: quais são os fundos de investimentos internacionais que investem em bancos solidários no Brasil? E como funciona a relação do Banco Palmas com o Banco Central brasileiro? Tá bom. Tá bom. Primeiramente dizer assim para... Alô? Tá ouvindo bem? Tá me ouvindo bem, pode ir. Pronto. Eu queria assim inicialmente dizer para todas as galeras que estão escutando a gente, aí os coletivos, que eu não sou economista, né? Então, eu sou um líder comunitário aqui da comunidade, que fui aprendendo na prática, no cotidiano, a vivência da economia e construindo essa nova economia, que é a economia solidária. Mas, assim, eu não tenho nenhum estudo acadêmico ligado à economia, e tudo que a gente sabe, a gente aprendeu assim, no meio popular. E eu vou responder muito a partir de nossa prática, muito a partir de nossa experiência aqui no Banco Palmas, né? Perfeito. A moeda Palmas, pegando a primeira questão, a moeda Palmas, ela tem... Primeiro dizer assim, socializar com todo mundo que está ouvindo, que quando nós criamos a moeda Palmas, nós fomos processados pelo Banco Central. Nós sofremos dois processos do Banco Central. Um primeiro, 3 dias depois que o Banco Palmas foi criado, porque o Banco Central entendia que era um banco de caixa eletrônico, banco de agiotagem, de dólar. Então vieram aqui, fizeram uma palhaçada com a polícia e tal, abriram um processo e depois arquivaram. E em 2003, quando a imprensa deu muita visibilidade para a moeda Palmas, o Banco Central abriu um processo mesmo na justiça, que foi até julgamento. E o juiz deu o ganho de causa para nós, disse que não via nenhum problema nisso, nenhuma irregularidade, e nós entramos depois disso com um processo no Banco Central, pedindo que ele se posicionasse por escrito em relação às moedas sociais, porque a gente não podia ficar a cada ano sofrendo intervenção. E chegamos a um acordo com o Banco Central, podemos dizer assim, em 3 pontos. Primeiro, essa moeda social ela é lastreada em reais. Então, para cada palma que eu emito, eu tenho um lastro de moeda reais guardado. Segundo, a moeda ela tem uma série de elementos de segurança, taxa holográfica, marca d'água, infravermelho, uma série de elementos de segurança para que ela não seja falsificada com facilidade. O terceiro, ela permite o câmbio, ou seja, se um produtor ou comerciante local ele tiver muitos palmas e precisar de reais para repor seu estoque, por exemplo, o cara do posto de gasolina aqui no bairro, o cara aceita palmas, mas o fornecedor dele lá, Petrobras, sei lá, não aceita palmas. Então, se ele vende muita gasolina para os palmas, em palmas, ele precisa repor o estoque e precisa de reais. Então, nesses casos, ele pode vir ao Banco Palmas e trocar os palmas por reais. Daí, por isso que a moeda é lastreada. E outra pessoa vem e também troca reais por palmas. Por que as pessoas trocam reais por palmas no Conjunto Palmeiras? Porque nós temos aqui um convênio, um pacote, um acordo com os comércios do bairro. Todo o comércio local, vê que maravilha, todo o comércio local, os principais comerciantes, são 240, dão 5% de desconto para quem compra em palmas. Ou seja, embora a moeda seja indexada, um palmas corresponde a R$1, na ponta, o real, o palmas vale mais. Ele barateia o custo de vida no Conjunto Palmeiras, quem compra com a moeda social. Então, muitas famílias vêm até o Banco Palmas e trocam seus reais por palmas. Ela faz um lastreamento espontâneo, que ela deixa reais e leva palmas para poder comprar mais barato aqui na comunidade. E aí compra tudo, gás de cozinha, paga transporte coletivo, enfim, paga até conta de água, luz, telefone. Nesse caso não tem desconto. Mas o comércio local, todo o comércio local, dá 5% de desconto. Então, de maneira que os reais e os palmas se relacionam. De que forma eles se relacionam? Primeiro, porque é indexado um ao outro. E segundo, qualquer coisa que você possa fazer com reais, você pode fazer com palmas da comunidade. Qual é o barato? Qual é a ciência econômica que tem por trás disso? É que eu retiro os reais de circulação, vamos colocar isso entre aspas, eu retiro os reais de circulação, criando lastro em reais, e emito palmas. Por quê? Porque o palmas só circula na comunidade. Ele faz com que a base monetária fique no local. Ela não migre para outros territórios, como faria o real, né? Como faria os reais. Então, eu guardo esses reais, crio um lastro em reais e deixo o palmas circulando. Quando alguém precisa, resgata os reais e eu recolho os palmas. Então, é um circuito econômico onde as duas moedas se relacionam, mas garantindo que a base monetária fique no local, porque sempre eu tenho uma tendência a recolher os reais e jogar palmas, porque o custo de vida no bairro é mais barato se usar a moeda palmas. Daí os moradores optarem para a utilização da moeda local, que é a moeda palmas, ao invés dos reais. Então, está esse relacionamento constante das duas moedas na própria comunidade, o que para o Banco Central não significa nenhum ilícito, porque o Banco Central fica confortável em saber que tem um lastro em reais, né? Então, isso para o Banco Central não significa um novo dinheiro, não significa uma nova emissão de moeda, porque isso é o problema que preocupa o Banco Central, se fosse uma nova emissão, porque ele acha que tendo lastro, isso nós estamos dentro do marco legal, porque a moeda é como se fosse uma representação, vamos dizer essa palavra feia, uma representação dos reais. E por aí nós estamos funcionando. Assim funcionam todos os bancos comunitários no Brasil todo. As nossas taxas de juros, entrando no juro, o banco comunitário tem uma tese que é a seguinte: a taxa de juros deve ser a menor possível. Deve ser a menor possível. Porque o banco comunitário não vive para ganhar dinheiro emprestando dinheiro. Então, o que nós vamos ganhar com juros tem que ser o mínimo suficiente para o banco se manter, né? Não pode acumular dinheiro emprestando dinheiro. O objetivo do banco comunitário, o foco de um banco comunitário, a razão de ser de um banco comunitário é o desenvolvimento local, é fazer com que as pessoas do bairro cresçam. Se o bairro cresce economicamente, todo mundo que mora no bairro cresce economicamente, pequeno produtor, o comerciante, o consumidor, o poupador. Então, qual é essa taxa de juros? Então, é difícil, porque depende de onde é que o banco comunitário capta o recurso. No caso do Banco Palmas, todo o nosso dinheiro hoje, nós temos 1,5 milhão, e desse 1,5 milhão, a gente alimenta os pequenos bancos comunitários que não têm dinheiro nenhum. Então, a gente capta do Banco do Brasil, do Banco Popular do Brasil. Nós captamos a 1%. O Banco do Brasil nos empresta 1% ao mês. Então, a nossa política de banco comunitário, nosso código de ética, diz o seguinte: crédito evolutivo com juro evolutivo. Quem tem mais, paga mais, quem tem menos, paga menos. Aí tem uma tabelinha, quem pega até R$2.000 paga 1,5%, a gente ganha 0,5%, quem paga até 3 mil vai a 2%, até 10 mil, 3%. Para nós é caro o juro, para nós ainda é muito caro, queríamos que fosse bem mais barato. Podíamos até ter juro zero, esse seria o ideal. Agora, depende de onde a gente capta o recurso. Infelizmente, no Brasil, e eu digo, deixo isso como desafio para as autoridades monetárias, para o próprio governo Lula, que é parceiro nosso em vários momentos, de que o Brasil precisa de uma política consistente de microcrédito para os mais pobres, a taxa de juros bem mais barata. Se a gente não consegue captar mais barato, a gente não consegue repassar a taxa de juros mais barata. Mas a nossa política de juros tem esses dois elementos. Primeiro, crédito evolutivo com juro evolutivo. Quem tem mais, paga mais. Quem tem menos, paga menos, para distribuir a riqueza, para distribuir renda, né? Tratar o desigual desigualmente. Segundo, ela precisa ser a menor possível, mas desde que ela seja minimamente razoável para o banco se sustentar, não é para o banco lucrar, ganhar, ter mais valia, o spread bancário com isso, mas é para o banco poder se sustentar, portanto, ser a mais barata. Mas nós temos certeza que mesmo captando a 1%, que nós queríamos que fosse bem menos, mas nós ainda temos as menores taxas de juros para crédito produtivo urbano, que nosso maioria dos nossos produtores são urbanos, ainda é umas menores taxas de juros do Brasil. Em relação aos fundos de investimento, eu não tenho informação de fundos de investimento internacionais que estejam financiando bancos comunitários ou experiência similar. Sabemos que na Europa que tem uma legislação monetária muito mais flexível que a do Brasil. Na Europa tem vários fundos de pensão, várias pequenas caixas de poupança comunitárias, várias experiências pequenas, dos próprios bancos que criam essas experiências menores de propriedade mais comunitária. Conheço várias experiências, conheço por leitura, muitos na Europa. No Brasil, eu não tenho nenhuma informação nesse sentido. Na pergunta do fundo de investimento, tinha outra que eu não anotei e perdi. Você podia me recuperar? Sim. Para a terceira pergunta. A primeira pergunta, acho que você até passou por ela, que era a relação da Palma com o real. Se existia no início uma relação de vendas e compras, né, entre as duas moedas. E aí você, No início. Né, aí você começou falando da relação do banco com o Banco Central, né, no começo, que era, na verdade, fazia parte da pergunta final. E aí você já, acho que foi discorrendo, né, passando pelo sistema do lastro. Como se dá a relação da Palma com o real, né, seria o tópico principal da primeira pergunta. Como se dá é naquela lógica que eu falei, que era que a moeda Palma é lastreada em reais. Então, eu emito palmas em quantidade de real que eu tenho guardado. Qual é a estratégia? Retirar os reais de circulação do bairro, fazer com que a população venha ao Banco Palmas e deixe seus reais e compre palmas, né? para que eu possa cada vez mais emitir palmas e guardar esses reais como laço. Porque os palmas circulam e só circulam no bairro e os reais ficam guardados. Porque se a população não tiver real, ela pode comprar em qualquer canto de Fortaleza, não só no conjunto de Palmeiras. Então, a relação é de indexação, é uma indexada à outra e permite o câmbio. Se você quiser, pode trocar palmas por reais ou reais por palmas, mas prevalecendo no Palmeiras, uma circulação muito maior de palmas, porque as pessoas compram mais barato quando compram com a moeda do bairro, haja visto que os comerciantes dão 5% de desconto. Com o Banco Central, para deixar claro hoje, nós temos um entendimento com o Banco Central, nesses termos, da moeda ser indexada, lastreada e ter permitido o câmbio. O Banco Central instituiu uma comissão de estudo junto com a SENAIS, que é a Secretaria Nacional de Economia Solidária, uma comissão que está estudando como é que cria uma normativa em relação às moedas sociais. E neste seminário em novembro, que eu convidei o Capilé, que vai ser da Rede de Bancos Comunitários, vão ser 2 dias com a Rede de Bancos Comunitários em novembro, perdão, eu ia dizer que era no mesmo momento, mas é em novembro. Em novembro, aí também entra o pessoal que trabalha cultura e moeda social, é outro convite, porque em novembro o Banco Central tomou a iniciativa de chamar um seminário nacional que vai discutir as moedas sociais, bancos comunitários, moedas sociais, moedas alternativas. Então vai ser uma discussão já em cima desse estudo, desse levantamento que o Banco Central fez, de maneira que o nosso movimento de bancos comunitários, e aí se estende o convite para outros movimentos de moeda social que tem no Brasil, né, ou movimento de cultura, possa estar lá para a gente se afirmar cada vez mais nisso, escutar o que o Banco Central tem a dizer, e a gente se afirmar dizendo claramente, olha, esses bancos, essas moedas existem porque existe pobreza, porque existe riqueza acumulada, porque existe má distribuição das riquezas que são geradas no país. Por isso, nós fizemos esse sistema que é nosso. E, em resumo, dizer assim, hoje não temos litígio com o Banco Central. Hoje vivemos um momento de calmaria, de acordo. Mas não é suficiente. Nós precisamos que isso crie um marco legal, que isso vire uma lei, que isso possa estar escrito em algum canto para evitar surpresas no futuro. Então, o seminário em novembro do Banco Central é um seminário importante. Vai ser na Bahia esse seminário, né? É um seminário importante para que a gente possa está discutindo com o Banco Central cara a cara sobre as moedas sociais. Só fazendo uma correção, eu tenho a impressão que o primeiro convite que eu fiz, que eu envolvi o Capilé no convite, eu falei em novembro, o seminário da rede, né? O seminário da rede vai ser em outubro. Então, eu fiz aí uma pequena confusão, em novembro é o seminário do Banco Central, certo? Só corrigindo aí, caso eu tenha me enganado no primeiro momento. Não, perfeito, foi isso mesmo, né? Na primeira vez você falou em novembro, mas fica a correção aí, o seminário da rede para outubro. Pronto. Acho que foi bem legal esse bloco de respostas, Joaquim. Acho que a gente conseguiu passar de uma maneira bem completa, né, por essas perguntas que traziam um debate um pouco aqui, que a gente falou, para a economia, né, do ponto de vista mais científico, e aí fundamental a sua colocação, né, colocando a questão desse conhecimento quase que científico absorvido através das práticas cotidianas. Isso com certeza é bastante estimulante aí para toda a galera que está conectada. A gente, eu queria falar para a gente ir para mais um bloco de perguntas agora, e é interessante que a gente consegue, né, meio que delimitar um outro tema aqui, que eu acho que também são dúvidas presentes, né, em grande parte dos coletivos do circuito, né, mas do ponto de vista aí da organização, dos relacionamentos humanos, né, da própria organização que se faz com as pessoas, né. Então, a primeira pergunta é do Dudu, do Carlos Eduardo, aqui do Massa Coletiva de São Carlos. E a pergunta dele é a seguinte, e também remete, né, ao momento de origem, né, ao começo do processo aí de vocês. Que agentes da comunidade foram fundamentais para introduzir a ideia do Banco Palmas a mais pessoas que viviam ao seu redor? Há laços maiores que unem essas pessoas, além do banco, né? Então o pessoal que trabalha dentro do projeto tem laços de convivência fora do projeto? Essa seria a primeira pergunta. E a segunda é do Felipe Bunitz, né, também trabalha com incubação de cooperativas populares, aí ele pela Fundação Getúlio Vargas. É bem legal a gente ter a pergunta aqui do Felipe, que foi quem deu o painel, né, no terceiro dia de debates, e aí agora a gente tem um verdadeiro momento aí de retroalimentação, né, com alguém que participou, expandindo conhecimentos, agora alimentando aqui o debate. E a pergunta dele é se o Banco Palmas, né, já tem aí, após evoluir esse estágio da moeda social, se vocês já estão trabalhando com a organização do banco de tempo, né? para organizar e tornar permanente as trocas de horas dos serviços, né, que são prestados, como reparos domésticos, massagens, entre os outros, com uma estratégia de aproveitar melhor todo o potencial dos trabalhadores desempregados ou subempregados do Conjunto Palmeiras, né, estimulando-os a se inserirem melhor no mundo do trabalho. Beleza, primeiro mandar um abraço grande para o Felipe, né, que eu conheço ele aí de São Paulo, de todas as lutas que ele faz aí com os clubes de trocas, toda essa batalha grande dos companheiros aí de São Paulo, trabalhando com as moedas sociais, nas suas mais variadas modalidades. É, o banco de tempo, eu tenho que aprender muito ainda com os companheiros nesse sentido, porque nós trabalhamos com a moeda social local circulante, então ela compra e vende diariamente nos comércios, nos empreendimentos aqui do bairro, ela circula livremente. A gente não tem ainda um formato de organização de tempo, de trocas de serviços diretos, uma pessoa com a outra, poder, que é uma coisa super bacana, poder um encanador consertar a casa de uma pessoa, a pessoa ir lá e dar, por exemplo, uma hora de reforço escolar. Isso são formas também de trocas, de organização para trocas, para bases monetárias locais também, de garantir que riquezas fiquem nos locais, mas a gente não tem a esse nível, esse grau de organização ainda, não evoluímos nessa experiência, de maneira que o povo de São Paulo, que eu bem conheço, o trabalho do pessoal, tem muito que nos ensinar e temos muito que trocar nesses vários formatos, né? As moedas sociais no Brasil têm esse nosso modelo, que nós chamamos de moeda social local circulante. E o nome quer dizer, o nome expressa bem o que ela é uma moeda local, ela é social, ela é circulante, né? Mas não tem só esse formato, tem vários formatos de moedas sociais, como uma moeda social que circula aí nos coletivos de cultura, os clubes de troca que estão tão fortes em São Paulo, bancos de horas, enfim. Então são vários formatos que se complementam, que não são concorrentes nem antagônicos, eles se complementam. De maneira que, nesse sentido, do banco de horas, nós aqui temos que aprender ainda muito com as experiências que São Paulo tem desenvolvido e tem levado para outras partes do país. Aí, Felipe, estamos aí também em São Paulo, vai ser aí o próximo encontro da rede, então tu aí vai ter uma contribuição grande com o povo aí que vocês organizam para a gente aumentar esse pirão e fortalecer essa luta. Em relação à primeira questão, dizia assim, todos os trabalhadores do Banco Palmas, hoje nós somos uma equipe de 20 pessoas, né, que trabalhamos diretamente aqui no bairro e também ajudamos outros bancos de Fortaleza, aqui do Ceará, que no Ceará são 27 bancos comunitários, então a gente viaja para os interiores para ajudar os companheiros que estão com dificuldade, fazer o acompanhamento, somos em torno aí de 20 pessoas, todas são do bairro, a gente alimenta muito essa ideia e que as pessoas possam ser local, porque conhece a metodologia, conhece a filosofia, além do aspecto técnico em si, ela conhece também a mística da coisa. Então, para nós isso é muito importante. Nós temos um curso aqui de longa duração, um curso de 600 horas, chamado Consultores Comunitários. São jovens da comunidade que ficam neste curso de longa duração, aprendendo toda a parte técnica, mas também aprendendo a filosofia, a lógica, a história, o passado, a memória de como todos esses bancos foram criados, para onde nós queremos ir, o que é que tem de vontade de mudar o mundo por trás dessa experiência. Então, são esses consultores que depois se incorporam de forma profissional ou voluntária no trabalho dos bancos comunitários aqui no Ceará e vão passar a metodologia e vão desenvolver, inclusive, as nossas atividades. Então, de maneira que a relação do banco profissionalmente com as pessoas da comunidade, ela é direta até para os próprios funcionários. Além disto, nós temos um fórum permanente, que reúne toda quarta-feira, chamado FECOL, é o Fórum Socioeconômico Local. Esse é um fórum que discute as questões do bairro, as questões sociais, os problemas do bairro, mas também faz a controladoria social do banco. O Banco Palmas, ele tem uma equipe, tem um jornal comunitário que mensalmente é distribuído gratuitamente, de casa a casa, que lá contém as informações do banco, os resultados do banco, mas o controle do banco é feito por esse fórum, com o FECOL, né? Então, no nosso regulamento está escrito isso, que o Banco Palmas presta conta de suas atividades através do FECOL, que é esse Fórum Econômico Local, que dentre tantas outras atividades de lutas coletivas, tem também o papel de fazer a controladoria social do Banco Palmas. Para nós, a transparência, mas a transparência em tudo, né? é fundamental na experiência. Todo banco comunitário tem um conselho local. Em alguns cantos chama-se conselho, em outros cantos chama-se fórum. Aqui nós chamamos de fórum, que faz controle, que faz acompanhamento, a fiscalização, que também opina, que também sugere, que também ajuda o banco a crescer, né? É a concepção de que o banco é coletivo, o banco não tem dono. O banco é de uma associação, portanto, é do coletivo, né? E, para nós, isso é um valor que a gente preserva muito. Porque um dos motivos da crise econômica, um dos motivos que a gente pode apontar, foi exatamente porque aqueles bancos americanos, ninguém controlava aquilo. É? O cara começou a emprestar dinheiro de forma irresponsável, estimulando o empréstimo compulsivo para as pessoas, um consumo alienado, mas ninguém controlava aqueles bancos. Nem o governo controlava, nem os usuários controlavam. Então, a população, os usuários do banco não decidem pelo banco, não acompanham o banco. De maneira que ele quebra, ele enriquece, ele fica com lucro, ele faz o que ele quer. Então, isso para nós é uma questão de essência. O banco comunitário tem que ter um espaço aberto, coletivo, para qualquer morador poder chegar, denunciar, opinar, perguntar, fiscalizar. Aproveito a oportunidade para dizer que nós temos no Brasil hoje desenvolvendo uma série de oficinas que a gente chama Jornada pela Democracia Econômica. São oficinas de 4 horas de duração, onde nós debatemos isso com a população, né? Mostrando como o sistema financeiro brasileiro, que hoje é centralizado em 6 bancos, se a gente contar nos dedos, são 6 bancos no Brasil que dominam todo o sistema financeiro nacional e que decidem o que quer. Nunca ninguém recebeu uma cartinha de um banco oficial dizendo assim, olha, nós lucramos tanto neste ano, o que vamos fazer com esse dinheiro? Não existe isso. Então, o banco decide o que ele quer, determina o que ele quer, e nós viramos usuários e nunca proprietários. Então, no Brasil existe, inclusive o banco decide onde ele vai ser implantado, ele não vai. 500 municípios do Brasil não tem uma agência bancária. Se você for para os distritos, aí que não tem mesmo encanto nenhum. Então, esse sistema é um sistema que é mal debatido, é mal fiscalizado pela população, é antidemocrático. Então, essas oficinas de democracia econômica têm levado isso à população. Você tem que ser dono do seu sistema financeiro, você pode ser dono. Existe mecanismo para isso. Os bancos comunitários, as moedas sociais têm mostrado essa possibilidade. Fiz esse comentário mais longo para dizer que essa parte do controle social, da participação da população, tanto dos usuários, ou seja, os clientes do banco, população em geral, é uma questão de nós de critério de essência para um banco comunitário. Ele não tem dono. Como o nome está dizendo, o banco comunitário é da comunidade. Tem um gestor, que é uma associação local que tem que tomar de conta e fazer a coisa acontecer. Mas ele não tem dono e o controle social é parte integrante, fundamental, essencial desses bancos para fiscalizar e para ajudar também quando o banco precisa. Não falei anteriormente, falo agora, algumas pessoas perguntam da inadimplência. Quando alguém não paga o banco, o que acontece? Quando a pessoa entra para o banco, ela sabe que o banco é coletivo. Então, se ela tem uma má fé com o banco e não paga o banco porque não quer, porque é irresponsável, ela vai ter o nome dela nesse coletivo, nesse fórum. E as pessoas do fórum vão cobrar, evidentemente, de forma coletiva dela. Se ela não paga porque não pôde, porque teve um problema de saúde ou foi à falência, o banco é solidário, vai e ajuda. Mas caso ela queira enfrentar o banco de dizer que não paga, porque o banco é comunitário, o banco vai colocá-la no coletivo. Por isso precisa de um coletivo. Um coletivo que norteia, que fiscaliza, mas que também ajuda quando o banco precisa. É um pouco disso aí. Bem bacana, Joaquim. A gente, na verdade, tem aqui uma última pergunta, né, que foi enviada lá na nossa sala de discussão. Eu acho que eu vou fazer ela e depois a gente volta aí para mais um momento de trocas de convites, né? E também para você passar alguns links para a gente. Mas vamos pegar aqui só um complemento da pergunta do Danilo, né? Ele que participou já do debate no primeiro bloco. Ele gostaria que você comentasse, né, Joaquim, vou ler a pergunta aqui que é melhor. Joaquim, você conhece algum empreendimento de economia solidária ligado à cadeia da cultura, né, à cadeia produtiva da cultura? Se sim, conte para nós um pouco destes empreendimentos. Oh, meu Deus, eu vou contar o que eu mais conheço, que é o nosso empreendimento aqui no Conjunto Palmeiras. Perfeito. Nós temos aqui um empreendimento de cultura muito bacana, inclusive leva o nosso nome, que se chama Companhia Bate Palmas. O que é a Companhia Bate Palmas? É um empreendimento de economia solidária que o banco ajudou a criar, financiamos, fizemos crédito para ele já 3-4 vezes, aí talvez já 10, 15 mil reais de crédito. E essa companhia, ela reúne hoje 40 jovens da comunidade, do Conjunto Palmeiras, E ela tem três produtos culturais. Primeiro, ela tem uma banda de música que eles tocam e tocam em shows e tocam também para animar a comunidade, nas nossas feiras, nas nossas reuniões, mas tocam também profissionalmente. Eles têm uma casa aqui no bairro onde eles constroem instrumentos musicais. Então, eles fazem principalmente instrumentos de percussão aí, tabaque, pandeiro, tambor, essas coisas todas, e também fazem máscaras que comercializam, bonecos gigantes, essas coisas todas. Então, eles conseguiram manter essa oficina de criação de instrumentos musicais e criaram um estúdio de música, que é o Estúdio Bate Palmas, que é o nome da companhia, onde eles conseguem gravar hoje com uma certa qualidade, não é uma coisa muito profissional ainda, mas dá para gravar com certa qualidade, consegue gravar CDs e fazer ensaios. E a companhia Bate Palmas lançou agora em janeiro de 2008, eles lançaram um CD, que é o CD da banda, o CD da companhia Bate Palmas, que é um CD super bacana, totalmente gravado no Conjunto Palmeiras. Os músicos são daqui, o estúdio é daqui, os instrumentos foram todos confeccionados aqui. Então, é um empreendimento de economia solidária, de cultura e economia solidária, portanto, está ligado à nossa rede, aceita a moeda social, as pessoas compram no bairro e tudo mais, mas contribui principalmente, eu gostaria de reforçar isso, eles contribuem muito para aquilo que é o nosso maior desafio. O maior desafio de uma experiência como essa não é nem dinheiro, pouco dinheiro ou muito dinheiro. O maior desafio é a gente conseguir implantar a cultura da solidariedade nas pessoas. Porque o contra-ataque é muito gigante. Todo dia está no rádio, na televisão, as pessoas dizendo compre produto tal, fora do bairro, fique mais bonito usando o produto do Faustão, da Xuxa, não sei de quem, use isso tal. Então, o bombardeio que vem de fora em cima da juventude é muito grande. Então, as músicas que a companhia Bate Palmas compõe e grava, elas são todas músicas que valorizam o local, que pede para a juventude comprar produtos do bairro, que pede para a juventude valorizar a cultura local, o pandeiro, a capoeira, a quadrilha junina. São todas músicas que, além de ser produzidas no local, ela estimula a cultura da valorização do local. Isso é a lógica do empreendimento solidário. Quer dizer, ele não basta distribuir a riqueza entre os trabalhadores. Isso também é um critério, é um elemento fundamental nos empreendimentos da economia solidária. Mas ele também precisa, nas suas práticas, viver essa economia. E no caso da cultura, eles precisam compor música e cantar música que estimule, que ajudem a essa cultura da solidariedade. Hoje a companhia refez uma série de músicas da literatura, do Paulo Gato e Otó, e todas as músicas que estimulam a competição e a disputa. Eles refazem essas músicas, trabalham nas escolas, reorganiza os festivais juninos, festa junina, que muitas vezes bota as quadrilhas para disputar uma com a outra e termina tendo pancadaria, porque é uma verdadeira guerra, quem é melhor, quem é pior. A companhia Bate Palma organiza nosso bloco de carnaval. Fica aí o convite, quem for de Fortaleza, quem estiver em Fortaleza, saber que todo ano nós temos nosso bloco de carnaval, que é o Bloco Bate Palmas, que a companhia organiza e vai tocar no carnaval. A gente faz o Carnaval da Família durante 4 dias, 4 semanas aqui, o pré-carnaval. É o pré-carnaval, a gente sai na praça com a música totalmente original, cada ano uma música nova, cantando a nossa realidade, a nossa história, resgatando a nossa cultura. Então, os empreendimentos de cultura, a companhia Bate Palmas, que eu conheço bem, porque é a nossa, eles são fundamentais quando se trabalha desenvolvimento local, desenvolvimento de territórios. E como eu já falei anteriormente, a cultura é um elemento fundamental. Onde você tem um atraso cultural, quer pela ausência de grupos culturais, ou quer pela ausência do resgate da memória, do passado, das tradições, das danças, das músicas, é um bairro condenado, é um território condenado ao atraso, ao subdesenvolvimento e fragilizado. Porque a cultura hegemônica entra com muita facilidade, trazendo todo tipo de porcaria, digamos assim, uma desculpa da expressão da palavra, quer de produtos físicos, roupas, sabonetes, comida, como também produtos, músicas, culturais que muitas vezes alienam e levam a juventude à droga e ao crack e a tudo isso. A gente está atualmente com um trabalho muito forte com a juventude. Fizemos agora um encontro chamado 1000 jovens, 10 ideias para um bairro prazeroso. Porque o crack invadiu a periferia de Fortaleza de forma violenta e tem devastado as favelas. Inclusive chegou no Conjunto Palmeiras. E nós fazemos parte desse grupo que entende que o crack chega e domina porque As pessoas não têm prazer na comunidade. Muitas vezes a televisão só filma o drogado, o violento, a morte, o assassino, e a juventude fica alienada pelo consumo e vai para a droga para ter acesso aos bens que é essa tecnologia do consumo, é que ela consuma dia a dia sem ela poder. Ou vai para a pirataria, ou vai para o crack para ter dinheiro para comprar produtos de fora, produtos da televisão. Então, a presença dos grupos culturais estimulando, dizendo, não, você é bacana se usar a Palma Fashion, que é a gripe do bairro, né? Você é bacana se usar o Palma Limp, que é o nosso produto de material de limpeza, ou a Palma Nat, que é nossos sabonetes. Então, levar essa cultura para a juventude é importante. E os empreendimentos de cultura têm um papel fundamental nesse grande desafio. É um pouco disso. Perfeito, perfeito. Com certeza mais uma fala aí extremamente estimulante a todos conectados aí na sala de debate, né? Já que aí a ligação com a cultura é a marca, né? O principal foco de ação do Circuito Fora do Eixo. Bem legal, Joaquim. Chegou uma última pergunta aqui pra gente, mais rápida, né? Que acho que toca bem nesse tema que você colocou do banco e sendo visualizado como uma referência, né? Que resgata aí a autoestima da população. Você já também comentou de forma clara, né, a importância de se trabalhar a lógica, a rede, né, dentro do bairro, né, para o funcionamento do banco, mas com o crescimento da visualização do projeto, assim, com mais pessoas procurando, mais pessoas querendo fazer a troca, assim, a pergunta foi enviada pelo Rogério, de Inhumas, Goiás, a pergunta dele é bem simples, na verdade, mas eu quis dar essa contextualizada para você. A pergunta é, o Banco Palmas está aberto a todos? Tá, o banco é aberto a qualquer morador da comunidade? Então, como ele passa a lidar com a demanda de, além da comunidade, né, mais pessoas querendo vir fazer a troca? É, o que nós dizemos é o seguinte, ele é focado para que se possa fazer as compras e as vendas na comunidade. Agora, se você é uma pessoa fora da comunidade e quer vir na comunidade comprar nossos produtos, utilizar nossa moeda, nada impede de você vir de fora. E, inclusive, tem algumas empresas de fora do bairro que vendem produtos que nós não temos aqui, que aceitam o Palma, por exemplo, aqui. A gente não tem nenhum distribuidor de gás. Então, tem um distribuidor de gás que não é do Conjunto Palmeiras, mas quer aceitar a moeda, né, parceiro. Então, a gente credencia, as pessoas vão lá, compram o gás, ele dá o desconto, como dá as pessoas daqui, e o que ele faz com essa moeda? Ele vem comprar no bairro. Então, isso é possível. Quer dizer, a gente pode credenciar vários comércios que não tem, por exemplo, a cultura. A gente não tem aqui nenhuma loja que venda produtos de cultura, mais diretamente, sei lá, microfone, caixa de som, violão, sei lá. Então, tem algumas lojas credenciadas que aceitam Palmas fora do bairro. Qual é a nossa vantagem com isso? Que essa loja não tem outra coisa para fazer com esses Palmas. Ela tem que vir no Conjunto Palmeiras ou trocar por reais, mas também pode comprar no bairro, comprar nossos produtos. Então, nada impede que aquelas empresas de fora do bairro que vendem ou produzem serviços que não têm no próprio bairro, nada impede elas serem credenciadas. Isso é bom porque você traz mais base monetária para a comunidade, você traz mais dinheiro para a comunidade, porque elas são forçadas a vir comprar aqui no Conjunto Palmeiras, né? Então, essa estratégia é bem simples, o mercado já existe, e é super 10, assim, porque cada vez mais você aumenta a nossa base monetária local. Então, isso é bem possível. Bem legal. Então, aí só para... Vamos dando sequência aqui, né, Joaquim? Já, na verdade, se preparando para concluir, mas, na verdade, acho que tem algumas trocas bem importantes aí para serem feitas, né, que surgiram na forma de perguntas e sugestões mandadas, né, pelo Pablo, lá do Cubo, né, que você, como vocês mesmos disseram, se conhece, mas aí fica aqui a minha responsabilidade de, na verdade, fazer dois convites aí para você em nome do Circuito Fora do Eixo, né? Na verdade, é o primeiro convite, eu estou me convidando, né, convidando todo o circuito, porque nos próximos dias aí, de 19 a 22 de agosto, vai estar acontecendo a Feira da Música de Fortaleza, né? E nós vamos ter vários coletivos do Circuito Fora do Eixo representados nesse encontro. A gente queria saber a possibilidade de agendar uma visita aí ao Banco Palmas e fazer uma reunião com vocês aí durante algum desses dias. Seria uma honra, um grande aprendizado aí presencial, né, para todos nós. Isso no dia 19 a 22 de agosto. E aí, retribuindo, sim, né, o seu convite, né, e fica aí um convite bem claro em nome de todo o circuito, para uma participação sua no nosso congresso, né? Nosso congresso que chega à sua segunda edição, é um congresso anual que reúne aí agentes de todos os 40 coletivos, né, que integram a nossa rede. Ele vai acontecer do dia 21 ao dia 26 de setembro, em Rio Branco, no Acre, né? Então seria aí também realmente muito, né, muito importante para a gente, uma satisfação mesmo, uma honra e com certeza uma grande experiência para a troca de tecnologias, de contar aí com a sua participação para o debate do Fora do Eixo Card, né, que seria a moeda que integraria as moedas dos nossos coletivos. Super 10, em relação à vinda de vocês aqui, agora em agosto, eu acho que só alegria, super bacana que vocês possam vir, a gente conversar e trocar experiência. Eu acho que é bom para todo mundo e nós estamos aqui de portas abertas. Façam isso, não se esqueçam. Só dá uma ligadinha um dia antes para lembrar, para a gente não ter nenhum choque de agenda. Eu acho super 10 isso aí. Uhum. Em setembro eu teria que ver minha agenda, não sei bem. Agora eu estou sem material, sem agenda, nada na mão. Não sei bem, mas se eu tiver um tempo, certamente eu vou lá com vocês. Eu acho que é bacana e legal. Super 10 também de poder trocar e estar lá junto, debatendo com os demais companheiros. Uhum. Tranquilo. Não, isso aí, tranquilo também, que a gente aí assume, né, em nome da produção do Observatório, de manter o contato com você e fazer bater essas agendas e passar, informar isso para todo mundo que está conectado com a gente. Bom, seria legal você passar também alguns links, né, para o pessoal que já está aí navegando na internet. A gente também já vai copiando eles na nossa sala de bate-papo, mas para o pessoal encontrar mais informações aí sobre vocês. Como é, cara? Desculpa, não, eu me perdi na tua pergunta. Uhum. Passar alguns links? Passar o endereço do site de vocês, né, para quem está ouvindo a gente conectado na internet, já aparecer por aí, já fazer uma visita, se informar mais também. Ah, tá bom. Bacana. Nós temos uma página na internet que é bancopalmas.org.br. Então, essa página tem lá algumas informações sobre nossos trabalhos, nossas coisas. Infelizmente, assim, a gente desenvolveu muito pouco esse lado aqui da tecnologia da informação, dos links, das páginas. Temos só uma página que não é muito boa, talvez ela tenha até um pouco menos do que nós somos, na verdade, mas que tem bastante informação que dá para as pessoas procurarem e pesquisarem, enfim, e ter o nosso trabalho. No mais, esses outros sites mais da internet, você vai encontrar vídeos gravados das palestras, dos encontros que a gente faz. O pessoal vai colocando aí nos Google, Orkut, essas coisas todas, as pessoas vão encontrando muitas coisas. É só procurar. Mas, Banco Palmas, você bota Banco Palmas e vai ter aí muita coisa organizada. Perfeito. Mas é um ponto que a gente precisa avançar muito aqui ainda. A gente tem muito pouca gente que tenha conhecimento dessa parafernália, dessa parte mais tecnológica, de maneira que a gente sempre apanha muito nesse sentido aqui. Mas dá para ver. Quem entra lá vai dar para ver e procurar algumas coisas bacanas. Bem legal. Acho que com certeza aí né, para a gente ter uma real riqueza desse nosso momento de troca de experiências, que você está dando todo esse suporte, digamos assim, para a gente nesse tema da moeda social e do banco. Com certeza esse encontro aí em Fortaleza a gente também pode aproveitar para tentar contribuir, né, deixar uma colaboração nossa nesse sentido aí da comunicação virtual e, enfim, fazer essa troca de tecnologias mesmo. Aliás, vou registrar aqui que vocês já deram uma contribuição grande, porque nem Skype eu tinha. Entrou no telefone durante uma semana, falando, cadê seu Skype? Me endoidou tanto que eu peguei um sujeito que ia passando aqui na rua e meu filho, você entende isso que é aqui um para mim, em nome de Jesus? Então já ficou uma contribuição aqui, que agora tem aqui o Skype, já é um avanço, né? É alguma coisa. Com certeza, a gente já pode manter o contato aí para ir trocando as tecnologias diariamente. Aí, né, no formato que a gente está fazendo aqui em todas as outras noites, Joaquim, né, a gente costuma, né, abrir aí para uma consideração final, né, uma fala final. E, na verdade, chegou mais uma pergunta aqui de Rio Branco, do Acre, né, mais uma pessoa do coletivo Catraia, é o Vitor. E eu acho que a pergunta dele dá um direcionamento interessante aí, que seria, né, um direcionamento interessante para a gente, da sua fala, mas você pode ficar livre aí também para outros comentários nesse último bloco. E ele pede, né, ele fala, Joaquim, o que você sugere para que os coletivos façam e implementem o sistema de cards como uma moeda solidária? Dê sua dica para nós. E aí a gente abre para esse encerramento. Uhum. Na verdade, assim, eu precisaria me debruçar e ver, estudar um pouco mais o sistema de cards que vocês têm. Meu único contato direto com isso foi na palestra do Capilé, lá no nosso encontro de bancos comunitários, mas o coitado também só tinha 15 minutos para falar, de maneira que ele não pôde falar tudo. Por mais que ele fale ligeiro, ele é um pouco ametralhadora, mas não deu para a gente pegar tudo. Mas eu sei que, eu acho que o sistema, pelo que o sistema de vocês, é um sistema mais aberto, quer dizer, que não se reduz a um só território, é um sistema que é uma moeda social, um cartão social, que trabalha a cadeia da cultura como um todo, empreendimentos de cultura como um todo. Eu acho que isso está bem, eu acho que isso é uma coisa legal, que poderia, assim, se desdobrar, digamos, manter o que tem, e se desdobrar em pequenas localidades, por exemplo, mapeando pequenas localidades, como um bairro, como o nosso, por exemplo, um pequeno município, mapear no município ali onde tem empreendimentos de cultura, e a partir dali implantar também, além de forma mais transversal, implantar também de forma territorial, com recorte de territórios, né? Para ter o cartão Casa de Cultura, território A, B, C. Se lá tiver alguma experiência de banco, outra, um clube de trocas, vai se juntando. Se não, já começa com a experiência da cultura, que já é um bom passo para, a partir dali, estimular outros tipos de empreendimento de economia solidária. Não sei, eu acho legal, já que vocês já fazem uma coisa mais transversal, que não tenha o recorte só territorial, é quase uma cadeia, pelo que eu entendo, uma cadeia produtiva, mas talvez poder avançar para montar cadeias produtivas com recorte de território. Bairro tal, município tal, comunidade tal, talvez fosse... E aí eu acho que tem a interface muito grande com a experiência nossa de bancos comunitários, né, que trabalha território, em trabalho localizado, bairro X, bairro Y, bairro Z, e não trabalha de forma transversal. Eu acho que poderia aí fazer uma relação, uma conexão que seria legal. Mas a verdade é, talvez a gente possa se encontrar, ou lá no Acre, ou no encontro da rede também, que vai ter em outubro, para a gente conhecer bem os dois sistemas, né? E a partir daí ver formas de interseção, de colaboração, tem os dois sistemas que, como já disse no começo, tem uma base comum, que é a base de deixar a riqueza produzida na mão de quem produziu. Acho que é uma coisa interessante, mas eu teria que conhecer melhor para ver melhor como é que poderia ajudar. Assim, uma coisa que eu não falei, que eu gostaria de colocar para todo mundo e pedir o apoio, e a gente ficar muito conectado nisso, é que está tramitando no Congresso Nacional uma lei, que é a lei da deputada Luiza Erundina, de São Paulo, deputada federal Luiza Erundina, que cria no Brasil os bancos comunitários de desenvolvimento, e o que é importante, que cria o marco legal das moedas sociais. Então, ela estabelece que esses bancos comunitários, que são coletivos, são associações de moradores, são grupos de jovens, enfim, que esses bancos, esses coletivos de comunidade, tenham legalmente o direito de criar moedas sociais, e que isso, uma vez sendo lei, passa a ter investimento público para ser implantado. Então, essa lei da deputada Luiza Erundina está tramitando no Congresso Nacional. O relator da lei é um deputado federal aqui do Ceará, o Eudes Xavier, que é muito sensível à economia solidária, mas que está encontrando muita dificuldade, porque a Caixa Econômica Federal e o Ministério da Fazenda têm se colocado contra a lei, né? Essas contradições que a gente vive dentro do nosso governo, um governo popular, um governo do Lula, né, que tem a base popular, que foi construído por todos nós, mas que enfrenta contradições como essa. Parte do governo quer, a SENAIS, que é a Secretaria Nacional de Economia Solidária, é a favor, aí está o Ministério do Trabalho, mas parte do governo é contra. Mas, se a gente consegue avançar que esta lei da Luiza Erundina seja aprovada, nós teríamos no Brasil uma lei que estabelece, ou que obriga o governo a apoiar e a reconhecer esses sistemas de moeda social, nas suas mais diversas formas, como lei no país, que, portanto, tem que ser criada, tem que ser estimulada. Então, a gente o Ministério do Trabalho está fazendo vários seminários regionais, vai ter um em cada região do país, não tem um calendário ainda, ninguém sabe ainda como é que vai ser as datas, mas que vai ser outro momento dessas várias modalidades serem colocadas em debate e a gente fazer um grande lobby. Eu acho que quando a gente for, quando tiver o dia que a lei for votada em Brasília, a gente poder... os vários coletivos aí, das várias modalidades, ir para Brasília e a gente encher aquele Congresso Nacional para dizer para o povo que só não existe uma forma de organizar a economia. A gente não pode admitir que no Brasil tenha só um dinheiro oficial ou uma forma de intermediação financeira que seja com os reais. Tem que ver outras formas, né? Outras formas de intermediação financeira com as várias moedas sociais, os vários processos. Então, é mais um dado de conjuntura que nós temos que estar bastante atento a esta lei que está em tramitação no Congresso Nacional, para que a gente possa, no momento oportuno, fazer valer, ir lá e lutar para que ela possa se tornar realmente um marco legal no país. E, no mais, eu acho que a gente tem que se alegrar. A gente tem que se alegrar, tem que comemorar muito o que nós estamos fazendo, é uma coisa muito bacana, é construir uma nova economia. A gente sabe que é uma luta, que não é fácil, e tem muita gente que não gosta disso, que é contra, porque o mais fácil é caminhar do jeito que está, porque do jeito que está não incomoda ninguém. E lutar, a gente se unir cada vez mais. Eu acho que nós já agendamos aqui várias coisas, visitas aqui, encontro acolá, a gente poder juntar todas essas partes, esses pedaços aí, esses fragmentos de luta que nós estamos fazendo, se fortalecer e batalhar. Batalhar porque a gente, na convicção de que a gente pode fazer esse mundo, esse país, algo mais prazeroso e melhor da gente viver. É agradecer muito a vocês pelo debate, daí muito voto, muita energia para que esse programa cada vez mais seja um sucesso, que mais pessoas possam participar. E quando vocês vierem aqui, me ensinem um pouco como é que eu me ligo aí ao massa coletiva, a esse mundo todo que vocês têm tão bacana, que num minuto todo mundo se conecta um com o outro e vai construindo um com o outro. Outra tarefa grande que vocês têm que fazer aqui com o Banco Palmas. Já deixei esse desafio para os companheiros da Bahia. Lá o pessoal esqueci lá, a cooperativa lá de software livre de lá. O pessoal lá do Vicente lá. É que a gente aqui ainda é do Windows, ainda é o software proprietário. Então, por pura ignorância. Então vocês têm aqui que nos ajudar a nos libertar de todos esses fragmentos do mundo de propriedade individual, para nos colocar também neste aspecto no mundo de propriedade coletiva. Para nós é uma vergonha estar ainda operando aqui com o Windows, com a Microsoft, mas certamente os companheiros aqui na viagem vão nos desafiar, nos dar aqui um puxão de orelha para a gente cada vez mais caminhar para o mundo da liberdade, e o software é o primeiro passo para isso. É isso aí, um abração bem forte para todo mundo, foi um prazer onde. Bom, bem legal, Joaquim, agradecendo também imensamente, né? Você falou no começo da transmissão que estava se sentindo um pouco sozinho, né? Acho que essas palmas que a gente manda aqui da sede do Massa Coletiva, a gente está, na verdade, mandando elas em nome de todo, não só de todo o Circuito Fora do Eixo, mas de todas as pessoas que estão conectadas com a gente, né? Tem mais de 50 computadores ligados, né? Soltando sua voz em algum lugar por aí. Perto de cada um desses computadores tem com certeza mais de uma pessoa. Então são centenas de pessoas aí conectadas, levando, né, de fato, essa ideia aí para todo o Brasil. E, então é isso, a gente agradece a sua participação. Fica um encontro marcado aí para Fortaleza, com muitas trocas, né, de tecnologias, conhecimentos e experiências para acontecerem. Também a gente vai encaminhando com calma esse nosso encontro, na verdade o seu encontro com o circuito, né, lá para o Acre. Então é isso, Joaquim, muito obrigado a sua participação. Só, né, continua aqui na linha com a gente um minuto, por favor. E aí para quem continua sintonizado com a gente, né, o debate continua ali na sala do salaobservatorio.blogspot.com, no debate do blog. E aí também temos uma conferência, um grupo de trabalho interno aí dos núcleos de sonorização do Circuito Fora do Eixo, que também já está começando aí, esse na nossa lista interna do MSN. E aí, mantendo aqui o nosso formato radiofônico, né, para as transmissões do Observatório, a gente encerra aqui a participação do Joaquim e parte para mais um bloco de músicas, com algumas faixas que vão estar aí na primeira coletânea Fora do Eixo, que será lançada em breve, começando com o som da banda Mr. Jungle, com a música Mr. Rock'n'Roll. Um grande agradecimento também, é claro, a todos que estão sintonizados. Esperamos vocês aqui para o encerramento, né, do primeiro Observatório Fora do Eixo, que será feito aí com uma transmissão presencial, mais uma transmissão, né, aqui da sede do Massa Coletiva, na verdade com a Maria Zanin, que já está ali com a gente, né, representando também a incubadora regional de cooperativas populares aqui da Universidade Federal de São Carlos, e a Web Rádio, como de costume, no ar a partir das 7 horas da noite, né, horário de Brasília, amanhã aí já esquentando o clima para o encerramento do Observatório. É isso aí, amanhã estamos de volta, mais uma vez agradecendo a sintonia de todos. Esse é o Observatório Fora do Eixo, sendo transmitido ao vivo na Web Rádio Fora do Eixo. Observatório Fora do Eixo.